que arranha o coração e gera lágrimas ao vento. Lamento, sofrimento em meias perca, muita treta. O sangue escorre das canetas e nos papel que retrata a dor, o rancor de um povo sofredor que de riqueza tem amor e que enfrenta guerra, humilhação, tribulação. No mar da vida naufraga nas emoções, e vem justiça, trapaça hipocrisia e cega com desordem e regresso todo dia. De que vale os votos em tempo de eleição se por mais 4 anos não tem água, não tem pão? Tiozão, é você mesmo aí de terno e gravata que mata, ataca pelos ouro e as pratas. Esquece tudo, humanidade tem valor no mundo e no reino dos céus. Deus não é surdo nem mudo, revê as atitudes, pois no inferno não é vão brasa. Os vermes ataca, corrói, cê não pode fazer nada. Matou, morreu, roubou, será roubado, a que faz, a que paga. Esse é o resultado, é o certo pelo certo, assim que tem que ser. Viver, morrer, saber ganhar, também perder. Aqui é o certo pelo certo, vacilou, chicote estrala. Amanhece na vala, um projeto de bala. Se não devo, não temo, coração bate direito e não acelerado em meio aos pesadelos. Aqui é o certo pelo certo, vacilou, chicote estrala. Amanhece na vala, um projeto de bala. Se não devo, não temo, coração bate direito e não acelerado em meio aos pesadelos. É o certo pelo certo, certo é esse o resultado. De baixo é o cheiro podre nos granito lapidado. Deus manda unção, escorre nas canetas, nos muros, nas grades, no sepulcro, nas gafetas. Só menor fuzilado, morto nas guaritas, narrando veneno. E se for morno, Deus vomita. Do que vale escorrer o sangue nas quebradas? A morte em cada esquina, em cada corpo uma rajada. Estrala, o chicote, as coronhadas da escopeta. O relato é o mesmo a cada segunda-feira. E do que vale os bulgarios, os ouro e os cordão? Se volta sem esmola nem pras flores no caixão. Derrubando os Nero no Coliseu pelo certo. Escrevendo nova vida entre os mortos ressurreto. Com as lágrimas no chão, lavando o coração. Mais uma não se foi sem ao menos profissão. Nas percas, nas dores, nas flores de plástico. Só os Herodes, os Pilatos degolados no asfalto. Eu sei, Deus manda, nós escreve, é o ato. Juntando sangue inocente na rua ou no calvário. Nos tambor, nas roleta russa, nas piqueiras. Sem Deus, inferno segunda, segunda-feira. Ter consciência que as atitudes levam a nada. Um passo em falso pra resultar em coisa errada. Sem medo de seguir em frente, nós vai vivendo. Afundando os pesadelos, engradado de veneno. Perdendo ou ganhando, aqui é o certo pelo certo. Nascer, crescer, morrer e bater o martelo. Aqui é o certo pelo certo, vacilou, chicote estrala. Amanhece na vala, um projeto de bala. Se não devo, não temo, coração bate direito e não acelerado em meio aos pesadelos. Aqui é o certo pelo certo, vacilou, chicote estrala. Amanhece na vala, um projeto de bala. Se não devo, não temo, coração bate direito e não acelerado em meio aos pesadelos. Explica!